625, no decolado 32. Chame o controle 120 da Sinal 8. Controle 1208, no 7, será. Mega 251, no... bom dia, contato radar na decolagem. Sou para o nível 360 na saída da EL, após Leda Direto Bridge. Para o 360, Leda Bridge, gente, Xanel 6254. Na M251, conforme instruções do Centro Recife, restrito ao nível de voo 320. No caso de falha de comunicações, manterá o nível 320 como sinal. 320, restrito, em caso de falha também, a Sonéia 251. Mas que foi bravo, chame aí 2895. Mike FC Bravo, bom dia, prossiga. Tá autorizado. Mike FC Bravo, reporte interno. Puxa, na M251, eu chamo agora o centro Recife, 133.25, alterna 125.1. 749, informação Foxtrot. 9 Jet 649, bom dia. Autorizado, Guarulhos. O nível é o 340, via peso Luna 6 até Belo Horizonte, após BH Trive e após Trive Poços de Caldas. A decolagem é da 10 com curva direita, subida da El, após Leda e após Bridge. O controle 120.8 e acione 5412, web 6749. 76749, autorizado Guarulhos, se abraçou com o meu nível 340. Após o Luno 6, Bravo Hotel Zulu, após a Trivia, após a Papa Charlie Lima. Decola pista 10 com curva direita, saída da El, após a Leda. Após o abrite, 208 controle, código 5412, objeto 6749. Está correto, e chame pronto, o web 6749. 6749. O web 6749. Só um instantinho para iniciar o pushback e assinamento. Não tem posição web 6749. O Mike X-ray Bravo, torre. Bravo, torre, Salvador. Mantenha a posição agora, temos uma aeronave da Webjet que vai iniciar o pushback, ok? Ok, o Webjet 6749, informa um Airbus da TAM que está um pouco próximo aqui da entrada do pátio. Coordene com a equipe de solo, o senhor pode fazer o pushback de maneira mais curta, ok? A fim de evitar aproximação com o Airbus da TAM que está na saída aí do próximo a Juliette. Coordena com a equipe de solo, está autorizado e chama táxi. Está sem aeronave, coordena com a equipe de solo, está autorizado de acionamento no 5 para o web Webjet 6749 para o táxi com 97 a bordo, 3 horas e 52, Terra na Galeão. Gente, Web 6749, livre o táxi em frente, ingresse na Índia e no ponto de espera da 10, chame para a decolagem, Web 6749. Prezado, táxi em frente, Índia, chama quando pronto, Web 6749, com espera da 10. E o Mike Texay Bravo, continue o reboque até o portão meia dúzia. Observe o táxi do Webjet. Salvador, bom dia, Web 5898, tem que atrás da autorização, confirma a proposta. Gente, Web 5898, aguarde um instante, a cópia. Aguardando, 6749, foi estragando zero, pronto. Web 6749 está livre, alinhar e decolar da 10, o vento é calmo. Autorizado, alinhar e decolar, deixa no zero, 6749. Web 5898, cópia. Cópia, 2x3. Ok, tá autorizado Confins, nível 340, via peso Luno 6. A decolagem é da 10, curvará à direita após subida da El, após da El, Leda, e após Leda, direto bridge. O controle 120 decimal 8, acione 5417. Web 5898. 3 autorizado 3400 via peso Luno 6, decola uma estrada 10, curva direita na pista do Caio Leda, pós bridge, 208, 54 no 73, pode abrir 5898 no 10. Tá correto e chame qual pronto, Web 5898. Autorizando o Galeão, nível 340, via peso Luno 0 até SMAP, após conforme o plano. Decolagem da 10, curva à direita, subida da El, após da El Leda e após Leda Bridge. Controle 120 décima 8, o transponder 54 no 6. Objeto 6749, decolado ao 51, chame o controle 120 décima 8. 08, Web 6749, bom. Web 5717, está correto o cortejamento, chame pronto no FAT 3. Controle Salvador, Objeto 6749, 2000 pés, da El. Objeto 6749, contato radar na decolagem, suba para o nível 340 na feira da El, após Leda direto bridge. Essa daí é Alfa Leda, direto bridge, subindo a 340, web, MSA Chatron Alfa, pode voar, Del? Autorizado. Direita da web, MSA Chatron Alfa. Tiger Fê Bravo, bom dia. Autorizado, chame táxi, web 5898. Web 5717, portão 4 está autorizado, chame táxi. Webjet 5717, torre. Ah, ok, já iniciou, continue repostável. Objeto 6749, chama agora o centro Recife, 133, decimal 25, alterna 125, decimal 1. 3325, 1251, mensagem capital. Bom dia. Vamos lá. 8, táxi lento pelo pátio. Tu vai seguir um Boeing da companhia via pátio Índia e chame no ponto de espera da 10 para decolagem. Táxi lento, Maria Porta, por espera de 50 vezes. Webjet 5717 com 1, 2, 8 a bordo, 3 horas e 40, com gente, Web 5 fechando 7, táxi à direita, chame no ponto de espera da 10 para a decolagem. Ok, Web 5717 está autorizado a alinhar e decolar da 10. O vento é calmo. Vento autorizado a alinhar e decolar da 10. 717, obrigado, Mandeiro.